Olá, seja bem-vindo. Estamos no ABC da Saúde, mais uma edição, como sempre, hábitos já criados há muito tempo, consigo aos sábados, depois das 12, e também depois, na quarta-feira, repetição, também depois das 12, então esta rúbrica. A rúbrica tem a colaboração de profissionais que se disponibilizaram a vir aqui falar connosco e falar de assuntos da atualidade que têm a ver, de uma maneira ou de outra, com a saúde, com o nosso dia-a-dia, e hoje com Rita Moraes. Rita, obrigado. Vamos agora andando mais passados no tempo, não é? Porque com a Filipa Campos, com a Stephanie, com a Lúcia, vamos alargando assim mais os espaços. De qualquer modo, cá estamos hoje para falar um dia muito especial que tem a ver com a saúde em si, o dia 7 de Abril, um dia muito especial e que, como todos os outros dias, lembramos mais nesta altura. 7 Olá de Abril. A todos. Olá. Olá, Sr. Alvino, espero que se encontre bem. Já há algum tempo que não estávamos pois, juntos. É. Mas também aproveito quase que para relembrar os nossos ouvintes que, se nos quiserem deixar feedbacks das rúbricas, seja no Facebook da Rádio Boa Nova, seja por e-mail, nós agradecemos porque estamos sempre a aprender. É, e em algumas rúbricas também já tivemos a oportunidade de estar há pouco a falar, serem a nos ouvir, em que há rúbricas que têm já muitos downloads. Muita gente que ouve, de facto, e acredito que seja um bocado mais por disponibilidade à noite ouvir o programa, é, tem essa possibilidade, só clicando na imagenzinha do ABC da Saúde, tem lá rubricas todas, e algumas têm centenas de downloads e muita gente a ouvir, o que mostra que está interessado, inclusive alguns mails que nós recebemos e que repetimos a rubrica sobre a preparação para a gravidez, o que é engraçado. É, foi muito bom, essa rubrica foi muito positiva, e eu acho que, se nos derem feedback, também nós aprendemos e melhoramos, e até quem sabe trazemos temas que vocês queiram ouvir. Pois é, já no dia 7 de Abril vai ser o Dia Mundial da Saúde, tínhamos que o trazer aqui, tínhamos que o assinalar. Este ano fala-se em segurança alimentar e neste caso eu também vou falar em segurança, mas aqui de outra forma, a pensar um pouco na integridade da saúde de quem nos está a ouvir. Antes disto, e vou fazer aqui um parênteses, um pequeno parênteses, que vou relembrar a todos que no dia 10 de Abril, é o primeiro aniversário da UCC Pinheiro dos Abraços, vai ser comemorado na Casa da Cultura, podem aparecer às 8h30, eu vou lá estar também a falar sobre alimentação saudável em meio escolar, vou fazer assim uma apresentação bem dinâmica, bem interativa, espero que o encontre lá e que me possa vir dizer olá e dizer que me ouviu na rádio, acho que vai ser engraçado. Portanto, tenho que deixar já o meu agradecimento também pelo convite, deixo os parabéns pela organização deste dia que está repleto de atividades, e a coordenadora desta atividade é a enfermeira Alexandra, portanto os meus parabéns por esta dinâmica que eu acho que vai correr muito, muito bem. E voltando ao tema e ao que estávamos há pouco a falar, não sei se sabe, Sr. Albino, sabe, claro, que lida com isto diariamente, por amor de Deus também, mas estamos a assistir claramente ao aumento da obesidade e das doenças crónicas, nós há bocado em offline estávamos a falar disto. Não só nos adultos, também estamos fartos de falar, porque os adultos estão a ficar cada vez mais obesos, mas as nossas crianças também. E parece que 155 milhões de crianças em idade escolar no mundo, quando estamos a falar de crianças, têm excesso de peso ou são obesas. Estamos a falar de uma população que em adulto, portanto no futuro, vai gerar despesa, pouca rentabilidade e serão muito pouco ativos. Bom, isto também para falar sobre o quê? É que com este sol já a sorrir-nos, os dias estão a ficar maiores, as pessoas também começam a ficar desesperadas e começam a procurar fórmulas rápidas, milagrosas, que resolvam todos os problemas que acumularam ao longo do inverno. Recorrem a pessoas sem qualquer formação, sem licenciatura na área da medicina, nas ciências da nutrição, e os resultados são desastrosos, com consequências por vezes irreversíveis para a saúde. Não há dietas milagrosas, e muita atenção a isto, não há medicação natural que seja natural, e muito menos isenta de consequências. Não acreditem profissionais que estão a vender soluções, que prometem resultados, e a verdade é esta, tem que existir mudança de hábitos alimentares. Nós, este ano, 2015, vamos fazer 4 anos que andamos a falar nisto. Tem que aprender a comer. os bons hábitos têm que ser de família, têm que ser em família. As compras alimentares têm que ser diferentes. Chega de desculpas do não tenho tempo, porque há tempo, há sim falta de organização, que é diferente, porque tem que se mexer sempre. E por favor, lá porque come há 1000 anos, não julgue que o sabe fazer, porque eu respiro há 27 e não sou pneumologista. Já tive inúmeras formações em farmacologia, já fiz 2 pós-graduações com imensos módulos de farmacologia, interações fármacos-nutrientes, e não é por isso que sou farmacêutica. Eu não prescrevo medicação, apenas sou sensível ao assunto e sei atuar de forma diferente na minha atividade profissional. Pela vossa saúde, procuram profissionais competentes, honestos e íntegros. Aquela ideia que às vezes se ouve em alguns locais, em que tomo 2 comprimidos por dia e daqui a 20 dias está mais magro 25 quilos, tem muito daquilo que não é a verdadeira realidade. É uma aberração. É uma autêntica aberração. Vai emagrecer a sua carteira. Isso lhe garanto que está assente. Agora, não faz sentido. É como aquele que é para os ossos e para... Ouça. Enfim. Rita, eu acho que um dos problemas que de facto está inerente a isto é que a pessoa de facto faz uma alteração radical do que é o seu hábito da toma de medicamentos. Ou seja, completamente. Há doenças que têm que ser mesmo com medicamentos, não é? Exatamente. Não é só com mesinhas da avó que lá vão. E portanto há pessoas que fazem um corte radical com aquilo que é um tratamento bem ou mal que andava a ser feito. E isso é que é o problema, não é? Porque sim, o doente passa a ter duplos problemas, claro, não é? Passa a ter depois que gastar muito mais dinheiro para voltar a reabilitar-se naquilo que era habitual e depois conseguir chegar a valores que alguns, não estando bem, estariam dentro daquilo que era possível acertar. Sim, esse será o maior problema, não é? É, e depois as pessoas acham que os medicamentos que o médico prescreve é que são prejudiciais e acham que aqueles que são vendidos em ervanárias e sítios que vendem produtos ditos naturais, agarram-se mesmo a esta ideia do é natural. Mas o que é que para si é natural? Diga-me lá. É um fármaco que não é analisado pelo Infarmed, que é a entidade reguladora do medicamento. Eles não estão a regular estes fármacos. Isto são fármacos. Portanto, quer dizer, eles não, ainda é pior do que um fármaco, porque o fármaco é regulado por esta entidade máxima. E esses ditos naturais não são regulados por nada. Eu acho que atualmente estão regulados pela entidade de veterinária, salvo erro. Eu posso estar a dizer uma asneira, mas eu acho que não. Há uma entidade que é... agora não me recordo, eu posso trazer na próxima rúbrica já tudo direitinho. Mas não é pelo Infarmed. E estamos a brincar com a saúde das pessoas. É a única entidade que é capaz de certificar o medicamento. Portanto, andamos a brincar com a saúde das pessoas. Elas deixam de tomar um fármaco que nós sabemos quais são as consequências, porque elas estão na bula, para um fármaco que nós não sabemos o que é aquilo pode interagir, e sabemos perfeitamente que há imensos produtos ditos naturais, até chás, a erva de São João, por exemplo, ou chá de hipericão, que têm imensas interações com fármacos, com os fármacos para o colesterol, podem inibir, por exemplo, com os anticontraceptivos, que inibem a sua atuação. Temos também imensas interações com, olha, consumo de toranja, por exemplo, que inibe determinados fármacos. Portanto, eu acho que andamos a brincar com a saúde das pessoas. E pronto, se a mudança não vem de cima, eu acho que as pessoas têm que estar sensíveis e estar conscientes das suas decisões, que é... Ou só que o seu médico diz, ele sabe. Nós sabemos também que há sempre profissionais melhores que outros, outros com um dia melhor, outros dias menos bom, mas tenha paciência, vá ao seu médico de família e acredite nele, faça a sua medicação direitinha, porque é assim que tem que ser. Não faça asneiras. É, até porque nós temos vindo a falar disto e falamos na alimentação do modo geral e também naturalmente falamos nestes tópicos da medicação, mas na alimentação, a alimentação é sempre adequada, tendo uma boa alimentação, logo aí se ganha muito no que é o nosso dia-a-dia e o bem-estar. Com a medicação adequada, naturalmente, e com acompanhamento médico, não quer dizer que não tome o seu chazinho, não faça isso, mas desde que esteja devidamente acompanhado, claro, é sempre muito mais fácil equilibrar os problemas que a própria pessoa, o próprio doente neste caso, tem. Agora, fazer aquilo que muitas vezes se utiliza e muitos dizem, fui fulano tal e agora deixei de tomar tudo, agora até ando bem. Então, é capaz de andar bem uns dias, mas depois... Pois, e não se esqueça, nós também já falamos nisso quando falamos em diabetes, há doenças que não dão sintomas nenhums, não doem. não chateiam. Chateiam mais tarde e quando chateiam vêm e dar uma dor de cabeça terrível. Não só a si, mas ao seu médico. Mas cuide de si, não brinque. Eu acho que o Dia Mundial da Saúde também deve ser para isto. Nós temos que pensar em nós, temos que cuidar de nós e eu aqui vim alertar. Vim chamar a sua atenção porque eu acho que olha, burlões, nós vemos que há aí tantos e nisto da área da saúde é terrível. E a televisão, por exemplo, está cheia. Portanto, não se deixe enganar por anúncios que pareçam muito apelativos do olho, sobretudo aqueles que perdem 25 quilos e 15 quilos. Ouça, esqueça isso. Tapa os ouvidos, não ouça, não acredite. Rita, falou há pouco, e falámos há pouco da obesidade, e, não, e ficou-me no ouvido a obesidade por um tema que eu li no jornal e num órgão de comunicação social há bem pouco tempo. Uma das medidas que nos Estados Unidos poderia ser posta em uso era que o obeso que não se tratasse como deve ser ou não respeitasse aquilo que era, não tinha direito à medicação gratuita. Nós sabemos que há muita gente que sabe que é gordo, que é obeso, não é? Mas mesmo assim não abdica, enfim, talvez inerente à doença, digo eu, não abdica de fazer, enfim, as suas asneiras que provoca, enfim, um distúrbio total. Com esta medida, será que isto teria algum caminho para andar? Será que de facto isto é capaz de ter algum cuidado? Porque um doente, e estamos a falar da obesidade, se de facto tiver algum cuidado, evita que a medicação e o tratamento seja caríssimo durante muito tempo. E chamou-me a atenção isto num semanário em que estava a ser posta em cima da mesa, de facto nos Estados Unidos, a possibilidade dos obesos que não se conseguem controlar, ou dos obesos que não respeitam o que é um tratamento médico, ser-lhe tirada com participação dos medicamentos e tudo. Acha que esta medida poderá ter algum efeito? E por que não? Se calhar tem, já viu? Nós sabemos que a obesidade é porque das doenças... Porque dizem que o tratamento do doente obeso... É estouroestado e vai rebentar. E se nós estamos a ficar mais gordos, também rendemos muito menos. Não esquecer isso, não é? Um obeso é sempre mais doente, tem maior morbilidade, mortalidade, toma sempre mais medicação, é sempre uma pessoa que eventualmente põe mais baixas, por exemplo. Portanto, não gera muito lucro ao Estado. Não é este pessoal ativo que nós queremos. Muito menos estamos a falar de uma faixa etária, por exemplo, 20, 30 anos, que é a população ativa. Esse é um dos problemas dos Estados Unidos, até com as comidas fast food. Fast food, assim é que é. As comidas rápidas, não é? Muita gente, e os Estados Unidos têm um grupo etário ali novo, muito novo, com uma obesidade terrível, enorme. Sim. E portanto, talvez esta medida. Eu acho que sim. Eu acho que podemos ter que ir por aí também. Não sei, em Portugal não chegámos aí, nem, não tem nada a ver. Também somos mais pequeninos. Que já é maior, já é mais grave e tem-se agravado nos últimos tempos, mas também não é comparado comparativamente com. Isso foi como levantou-se a questão de os pais. Eu não sei se vou dizer de forma correta, mas levantou-se a questão de determinados pais que têm as suas crianças muito obesas irem responder a tribunal, por exemplo. E até que ponto é que esses pais também não são obesos e eles são responsáveis pela morbilidade. Morbilidade são consequências para a saúde dessa criança. Portanto, se temos crianças obesas, podem ser os responsáveis dessa obesidade, podem ser os seus pais e elas podem ter que responder por isso. E este é o tal caso, precisamente são eles que, aliás também dissemos isto aqui há uns tempos, não é? As crianças que nascem somos nós que as habituamos a comer, não é? E tudo começa, olha, voltamos à rubrica do planeamento, tudo começa antes, portanto, mulheres, vocês nem imaginam o poder que vocês têm. Eu acho que sim, Sr. Albino, se isto ficar muito mal, e por exemplo lá, sim, está muito mal, eu não sei porque não. A prevenção faz-se... Mas também, por exemplo, eu questiono-me, quando vou ao supermercado, eu pago um IVA de 23% em determinados produtos que eu não vejo sentido, mas pago um IVA muito inferior em natas, por exemplo. Porquê que as natas vão ter um IVA de 6%? São imprescindíveis? Natas? Precisamente. Não sei porquê. Deviam ter um IVA ainda superior. Tal como sumos, não era 23%, deviam ter um IVA superior. Tudo que contribuísse bolachas, para que pudesse... chocolates, sumos, principalmente sumos, batatas fritas, isso devia ter um IVA muito superior. Eu acho que por até aqui estão identificadas as causas, não é? E o que provoca mais... Obviamente, vamos a um supermercado, o que é que as crianças estão a comprar? Sim. Eu fico doida, e bem, eu na minha altura, eu não comia, pronto, não era um exemplo, não penso que era um exemplo, de longe, também fui adolescente, não me esqueço disso, mas eu não bebia 1,5 litros de refrigerante. De uma vez só. Nem um pacote daqueles gigantes de batatas fritas. E hoje sai-se da escola para ir ao super. Nem que quisesse, eu não conseguia. Comprar uma sandes e comprar uma garrafa de 1,5 litros de sumo. Pois faz-se isso. Eles bebem aquilo de uma vez só. E não partilham. Eu não vejo a partilhar. Eu ao início ainda pensei que era para partilhar, mas não. Não. Mas estamos a falar do 7 de Abril, que é o Dia Mundial da Saúde, e portanto falarmos de coisas boas, deixámos aqui, aliás, isto são assuntos que já temos falado noutros contextos e noutras rubricas. Este Dia Mundial da Saúde é para lembrar, então, como alimentação saudável, como é habitual nós aqui dizermos, é sempre um melhor passo para o futuro e para um bem-estar futuro. É isso que nós queremos que faça e que lembre o 7 de Abril como um dia especial em que a saúde também tem um dia. Eu acho que sim, muito especial. E nós, por nos preocuparmos com a saúde das pessoas, é que também trazemos estes assuntos para discutir aqui consigo. E se quiser discutir connosco, também pode sempre dar o seu feedback. Um dia vamos juntar, como já esteve quase planeado, juntarmos aqui os diversos técnicos, fazer um debate aceso sobre alguns assuntos. Que, eu acho que vai ser engraçado. Tão bom. Acho que vai ser engraçado. Rita, sobre este assunto, estamos falados. Vamos voltar na próxima com outras rubricas, outros assuntos, noutra altura. Rita, obrigado mais uma vez. Obrigada. Boa semana. Rita Moraes, nutricionista, hoje aqui no ABC da Saúde, a falar sobre o 7 de Abril, Dia Mundial da Saúde. Naturalmente, uma rubrica para ouvir aos sábados depois do meio-dia, também em repetição à quarta-feira, também depois das 12, e sempre em podcast. Pode clicar na nossa página, no logotipo do ABC da Saúde, e tem lá as rubricas todas, então, para você ouvir. Fique bem, até à próxima.